Advertência. Da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Advertência. Desde a página 241 até ao final, as provas deste livro não foram revistas pelo autor. Arrebatado pela morte, antes de haver dado a esta parte da sua escrita aquela última de mão, em que habitualmente apunha a diligência mais perseverante e mais admiravelmente lúcida. Aquele dos seus amigos e companheiro de letras, a quem foi confiado o trabalho delicado e piedoso de tocar no manuscrito póstumo dessa de Queiroz, ao concluir o desempenho de tal missão, beija com o mais entrenecido e saudoso respeito a mão, para todo sempre imobilizada, que traçou estas páginas encantadoras. E faz votos porque a revisão de que se incumbiu não deslustre muito grosseiramente a imortal auréola com que ficará resplandecendo na literatura portuguesa este livro, em que o espírito do grande escritor parece exalar-se da vida num terno suspiro de doçura, de paz e de puro amor à terra da sua pátria. 24 de Abril de 1901. Fim de Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz.